201 no Declose 26, chame no 202.8 por viagem. 208, obrigado, bom dia aí. Azul de Salvador, bom dia, esse azul 4201 no Decolou, na sua escuta. Azul 4201 no contato radar, subavia saída Sanvuno, nível 340. Saída Sanvuno para o 340, azul 4201. 775, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 90, informe estabilizado. Décima bem, 2000 pés, autorizado ILS X-Ray 15, chamará estabilizado, azul 2775. 1-0, pistão no zero. Pistão no zero, desculpa, azul 2775. Vento 08, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 180 graus, 08 mais. Copiado, 1106. Salvador Azul 4201, vai precisar efetuar alguns desvios aqui no, durante a subida. Tente 4201, qual a proa que vai manter ele por quantas milhas? É, a proa limite aí a 210 por aproximadamente 25 milhas. Tente autorizar desvios, reporte retornando a proa de Leda. Ok, após Leda, Azul 4201. O 4958 tem condições de iniciar a descida da presente? Afirmo. Gente, desça e mantenha 4000 pés, ajuste 1-0, 1-5. 4000 com 1-0, 1-5 da presente, o azul 4958. 4958, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 040, limitado pelo localizador. 040, limitado pelo localizador, azul 4958. Peso 2229, número 3 na aproximação, redução de velocidade 2109. Reduzindo a velocidade, passarela. W25, chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. Vitoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 060, limitado pelo localizador. 060, ciente, passarelo. Controle Salvador, bom dia, pois 08, decolado, Sanvo 1. Olimpo 08, contato radar, sua via saída Sanvo 1, nível 260. Via Sanvo 1, 260, para Olimpo 08. Para o táxi funcionar 62 1-1, temos 1-37 a bordo, 4 horas, alterna... 62 1-1, siga via ainda, chama no ponto de espera, planta de 2015. Por favor, espera 62. Passa em que horas que é autorizado continuar com o reboque em forma interna. Positivo, autorizado, obrigado. Localizador 1-0, azul 2775. Latinal, chame torre, frequência 1-1-8-95. Torre 1-1-8-95, bom dia, azul 2775. Bom dia. Controle, Olimpo 08, pode voar salvo para evitar formações? Autorizado, salvo. Autorizado, salvo. Azul 2775, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ventura 90 graus com 07 mais. 2775. Azul, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso na 1-0, azul 2775. Controle de Salvador, muito bom dia. Voo 1649. 49, acione a identificação, desça via chegada bons para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 5. Identificou via bons para 4 mil, ajuste 1015, gol. 1649. Centro 201, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 1251, 128, 35 com centro agora, azul 4201, obrigado, até um bom dia. Alô. Retorno de 20. Ligeiro, desviou à direita, retornando para a proa. Gente. Passarendo 2229, autorizado interceptar o localizador nesta proa, em redução de velocidade para 1709. Ok, 170 reduzindo. Pode prosseguir a descida? Se mantenha 3 mil pés, aguarde descida para 2 mil. 3 mil. Quatro. Bruno 963, siga em frente e Índia no ponto de separar reporte. Pronto, registro na 015. Autorizado táxi em frente, Índia lá 18, não mantenha sua frequência, o gol 963. Cliente 055. Salvador, o Xenai 62 Nuno, quanto espera a alta? Xenai 62 Nuno, autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar e manter, 2229 para o localizador, curva direita para o 130, desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado. 130, vai reportar. Vitor Kilo Delta, controle. Escuta, controle. Para informação de voo e alerta, chame centro Recife, frequência 126.0 e até alterna 128.8. 1200, 1288. 126.0, alterna 128.8. 260, 288, Vitor Kilo Delta. Sete sete cinco, solas 37. Siga via Alfa e Kilo para o Pátio 3, posição 3 Lima. Quem via Alfa Kilo, Pátio 3, 3 Lima, 2775. 62 não é autorizado decolar. Pista no zero, vento 190 graus, 079. Decolagem da 1062. Controle Salvador, Azul 4958, estabilizado o localizador. Azul 4958, chame torre, frequência 118.95. 1895, Azul 4958. Torre Salvador, Azul 4958, estabilizado. Alfaiante Oscar, informa o término do reboque. Gente, Alfaiante Oscar, frequência livre. Obrigado, bom dia. Tá pronto, gol 963. Chat, mantenho, gol do 963. Dois tráfegos na sala. Salvador, Azul 4958, estabilizado. Azul 4958, vento 190 graus, 079, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado no zero, Azul 4958. Na final, Passaredo. 32229, complete final, chame torre Salvador, frequência 118.95. 1895. Torre Passaredo 2229. Passaredo 2229, chame número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 190 graus com 08 a mais. Ciente. Ligou 1649. Prossiga. É, vamos precisar de um pequeno desvio à esquerda para as 205, 200 e finge que está uma formação que deve estar umas 10 milhas, 5 milhas antes de Pelô, posição Pelô. Ok, sim, está livre de desvio, reporte no tempo, 1649. 649, grave, 1046. Salvador, então 3597, atualização Brasília, centro da Golf. Então 3597, bom dia. Aguarde cópia em 1219. 219 agora. Para nível de voo 360. Direção 1, 360, 62. 108, Salvador. Prossiga, 08. Passando nível de voo 165, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 2835, bom dia. Mantenha pelo 205 até o localizador 605, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 10 no 5. Positivo, então mantém pelo 205 até o localizador, desce 2000, está 5,5 graus. 4958, no Solas 42, Oliveira Picha, me controle solo, frequência 121, decimal 9. Passaredo 2229, tráfego autorizado, pouso Após a passagem da passareta, autorizado a alinhar e manter na 1-0, o voo 963. Reduzindo de maneiras a interceptar o localizador, está cruzando 220 para 200. Sim, solicita o último vetor para o localizador. Se autorizar, a gente nessa proa, a gente intercepta, a gente contorna uma chuvinha que está dando ali. Sim, de gol no 649, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 190, é posto estabilizado. A torre acaba de informar chuva no final da 28. Ok, muito obrigado. Gol 164. Visou gol, Uno 649. Uno 649, completo final do procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, muito grato, tenha um bom dia. Bom dia, bom pulo. Tá. 62111, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835, 621. Salvador, gol. Bono 649, bom dia, abaixo, travado. Bono 649, bom dia, tráfego avistado, autorizado com o susto no zero, vento 180 graus, 111 nós. Juge altímetro no 0, no 5. Afirmativo, pista seca. Confirmada a pista, está seca, Salvador? Afirmo, deve estar chovendo na final da cabeceira 2-2. Deve ser certeza após o pouso. Reporte para todas as condições da pista. Entendi, será feito, graças. Nove-meia-três, né? Escuta o controle, Salvador. Prossiga, foi para um 963. Afirmo, gol no 963, contato radar na decolagem, passa 4.300 pés. Via saída Sanvo 1, sub mantém nível de voo 360. 360, 649, no solo 50, a livrar a pista no controle sol, na frequência 121, decimal 9. Gente, vai livrar o 649, poderia confirmar? 121, decimal 9, confirme. Tá chovendo da Fox em diante? Afirmativo, a partir da Fox, tá chuva bem leve. Esse gráfico pela informação. Gente, vai livrar aqui 129, decimal, 121, decimal 9. 4963, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 25, 12835, boa. 60 grau 0, 9 norte. Livre ingresso. Em decolagem, pista 10, tá 35, 17. Zona 7, decolada 56, chame o controle Salvador na frequência 120.80. Salvador, 120.80, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, tá 3597, na Arboruno. Tá 3597, contato radar na decolagem, via saída Arboruno, sube e mantenha nível de voo 360. Arboruno para 360, tá 3597. Autorizado o Arbor, TAM 3597. Arbor da presente, TAM 3597. Autorizado, TAM 3597, direto Alefa. Alefa está presente, obrigado. Salvador, muito bom dia, Papatango, Serra Bravo Mike. Papatango, Serra Bravo Mike, chame para um táxi. Chama lá para um táxi. Sendo Serra Bravo, Mike, na escuta? São 3597, chame o centro Recife, frequência 126.0. Alterna 128.8. Afirmativo, Recife 1260-1288, tá 3597, obrigado, bom dia. Oi, o Rio 5973, aproximando ponto espera da 10, pronto. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar pistona 0, ventura 70 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar da pistona 0, Rio 5973. Decolagem por 5973? Afirmo, Rio 5973, autorizado decolagem pistona 0. O vento 1970 grau 049. Iniciando a rolagem, Rio 5973. Salvador, muito bom dia. Azul 4234, informação Juliette. Seria nossa autorização 330 aqui? Azul 4234, para sua autorização, chame controle solo 121 decimal 90. Prepare e saída PUCA, transição Aru. Rio 5973, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. O Rio 5973, transfere. Passando 1.500 pés, Puca Jamo, Aracaju. Rio 5973, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sub e mantenha nível de voo 330. Atende ao 330, Rio 5973. Com possibilidade de coordenar com o centro Recife, Guarulhos, da presente Romeu Fox 018, senhorita? Sim, aguarde coordenação com o centro Recife, Rio 5973. Aguarde a coordenação, 5973. O Papatango Serra Bravo Mike, com assistência ao altímetro 10 no meio, por gentileza, pode me confirmar a radial ideal de saída e o destino? Radial 299, Serra Uísque 90 Bravo, Luiz Eduardo Magalhães. Obrigado pela informação, reporte no ponto de espera da Papá. Ponto de espera da Papá. Rio 5973, autorizado direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 5973, muito obrigado. Serra Bravo Mike. Abatamos Serra Bravo Mike, autorizado em ingresso pistão 7, a porta alinhada e pronto. Porta alinhada e pronto. O Rio 5973 solicita pequeno desvio à esquerda de aproximadamente 20 graus para livrar formações em 25 milhas. Tente Rio 5973, reporte reaproando Romeu Fox 08, livre desvios. Livre desvios reportará quando reaproar o Romeu Fox 08, 5973. Papatango, Serra, Bravo, Mike, autorizado a decolagem, pistão 17, vento 1, 0, grau 08, 9. Autorizado a decolagem, Serra, Bravo, Mike. Batango Serra, Bravo, Mike, decolado 24, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, Grato, bom dia. Voo 1233, pronto pro ponto certo. Voo 1233, autorizado inicialmente a linha A e manter, pistando 0. A linha A e mantém, 1233. Via saída Momo, sub e mantém a nível de voo 280. Na Momo 280, Serra, Bravo, Mike, na Momo. Prepare saída São Voo 1 no Leda Mod. Voo no Leda Mod. Uno 236, autorizado, decolagem pistão 0, vento 190, grau 059. Eu decolagem, voo 1235, alterna 1265, 1245, 1285, Rio 5973, muito obrigado pela coordenação. Bom dia, bom voo. Bom dia. 233, decolada aos 18, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Ok, 120, 80, bom dia, vou 233. Bono 233, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, submantém a nível de voo 360. Ok, 360, Arbo 1, voo Hotel Salvador, TAM 4753. TAM 4753, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, ajuste na 096. Bonf 080, TAM 4753. 1233, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 1260.288, bom dia, Gol, 1233. Bom dia, bom voo. Obrigado, bom trabalho.